Turn 3-8-5-8 radio contact to departure, climb to level 370, moment departure. Moment departure, climb to level 370, turn 3-8-5-8. Again. Pressão instante para puxar, vai passar um 37 web à sua cauda e vai estacionar à sua esquerda. Na sequência, puxa a sua no meio, chame táxi, 62 da TAM. 3-6-62, após passar pelo objeto, está autorizado. Quem chamou o solo? Oceané 6310, tem Sayang. É, Zulu, altímetro 1014, já aprovado a Recife 350, está no portão 01, pronto para copiar? Pronto, copia 6310. Conforme Recife, aprovado 350, via Upper Ruiz 58, pista 10, decola mantendo reto até cruzar 2.000 pés a terceira milha. Após, vai curvar à esquerda, perfil subida Pucajama, tração Caju, 1935, controle, 186 a torre, acione 5537. Sempre autorizado 350 para Recife, Upper Ruiz 58, decola 210. Assim, a reta até 2.000 pés ou terceira milha, esquerda, puxa, Jamboracaju, 286, 37, transponder 6310. O portão 01, reporte pra... Botaremos, 6310. Voltou, rodou no chão, né? 6201 para o posto de funcionamento no portão 8. Portão 8, aprovado, reporte táxi, 6201. Aprovado, 6201. Dan 3662 para o táxi 130 a bordo, 2:45, alterna Fortaleza. Portal 130, 2:45, à esquerda, via pátio, última direita na Índia, 1864 no ponto de espera, 1014, boa viagem. 1014, 186 no ponto de espera, táxi autorizado via pátio Índia, o Dan 3662. Paulo Salvador, o gol no 889, na posição 5, para o funcionamento. Sua posição no 89, tem um tráfego cruzando a reta, que vai cruzar a retaguarda, após o Avianca, está autorizado. Após o Avianca, puxa a sua, no 889. Paulo Salvador, boa noite, gol 9604, frente da formação Zulu, está no 4, para a cota 390, Fortaleza. 370, aprovado portal, aceitado. Copia. Portal 370, rota Tijolo no 9, decolada 10, curva esquerda, subida Momo, transição frutinha, 5541 no transponder, controle da pele 1 no 9, decimal 35. Pode repetir a saída novamente, 9604? Repetir novamente, por favor. A saída para o gol 9604. Subida Momo, transição frutinha, curva esquerda da 10. Gente, é o gol 9604, autorizado 570, decola da 10 esquerda, saída Momo Froti, 5541, controle 12935, gol 9604. Ah, corrigindo o controle, 11935, transponde 5541. 1935, 5541, 9604. Sessionaire 6201, 88 a bordo. 88, tem livre táxi, parte principal, Indy Alpha, 18 metros, ponto de espera com a torre, Mi 14 no ajuste. Podia só confirmar a alternada e autonomia? Indy Alpha, ponto de espera 18,6, com alternada confirmada para minha 3 horas e 30, minha 201. Piado, bom voo. TAN 3152 para autorização 330, Marcelo. Marcelo 330, tá pronto? Afirmativa. Aprovado, Marcelo 330, rota perigo 58, decola no zero, curva esquerda, subida Fuga, transição Caju, 5540, transponder, controle 119-35. Reporte estabilizado no localizador. 2000, reporte estabilizado, TAN 3304. 8. Decola para 10 com a primeira curva à esquerda. Contra o perfil da PUCA, transição Caju. 5540, a nosso corte transponder. E o controle de Salvador opera 11935. Tá, 3152. Confere, portão 3, time quando for para o posicionamento. Afirmativo, tá, 3152, obrigado. Boa noite, Alexandre 6201, pronto, pode ser. TAN 3662, mantenha a saída devido à aeronave se aproximando do setor nordeste de Salvador. Tenente, vai manter o perfil 3662. TAN 3305, voe direto ITAP. TAN 3305, voe direto ITAP. Direto ITAP, 05. bordo, alternando Campinas, com 3 horas mais 45 para o táxi. Calibre o táxi até o ponto de espera via pátio Índia, última direita, confirmação para o B. 87 a bordo, 889. Afirmativo, chame torre para espera 1835, 1862, quando pronto. Pátio Índia, 1862, no ponto de espera, quando pronto, 889. Trato. Boa noite. Salvador, boa noite, Xanel 6201. Oi, Xanel 6201, no contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado vai direto Leda, após Leda BDF. 360 subindo, após 2000, direto Leda 6201. Salvador, gol no 889, ponto espera da 10, pronto. O 889 está autorizado a alinhar e decolar, vento 120 graus, 89. Ali decola da 10 no 889. Solo voo 9604 para o pushback acionamento. O 604 no 4, autorizado chame táxi. Autorizado foi Marão, 9604. Salvador, o TAN 3152, posição 03, está pronto para o posicionamento. Em 3152 no 3, aguarde, ok? Já autorizei a aeronave à sua esquerda e no 4, e só é possível um de cada vez. Coordenando com o seguinte de prática, assim que ele iniciar o táxi, liberar a área, ele está livre, seu pushback, chame o táxi. Ok, é o Gol que está aqui a lado, né? Alô, Salvador, o Xener. 6310, pushback acionamento, portão 1. 6310 no 1 vai ser o terceiro, ok? Na sequência, temos os dois na sua esquerda aí na posição 3 e 4. Aguarde para o pushback. Aguarda, 6310. 094 descendo até 4000 pés, total. Total 9907, confirme a sua velocidade. 300. Ciente. TAN-3305, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Bota lock, 3305. 5, bom noite, 89, obrigado. Em seus visuais, 3305. Batia. Confirme? Afirmo. Atrasada após de Duna, TAN-3305. Duna. Salvador, boa noite, voo no 889. 1889, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado vai direto da EL, após da EL, Leda, após Leda, BDEV. Após 2000, voa direto lá, da EL, Leda, BDEV, subindo para o 360, voo no 889. TAN 3662, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125 decimal 45. 2685-2545-362. Salvador Brooks, good evening, Europa Vida 83. Europa Vida 83, Scott Cardenas, cleared. Bom arrival, descend for level 080. Roger, identing. Bom arrival, flight level 080, Europa 083. Azul 4209 na escuta. Azul 4209 na escuta. Total 9907, desça via para 2000 pés, que é negal na 04, reporte estabilizado localizador. Ciente, desce via, chamará no localizador total. O nome é 04 para o táxi POB 147, autonomia de 3 horas e 34 minutos, altera na Recife. Táxi, até o ponto de espera da 10, chama para fazer colagem 286, o 604. Autorizado, ponto de espera 286, nome é 04. Isso é 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. Recepção 25, decimal 1, alternando 133, decimal 25, 6201. Recepção 25, Salvador, boa noite, azul 4209. Azul 4209, excelente identificação, autorizada a chegada bom, se desça até 4 mil pés, que é negal no 0-4. Identificou, permitido a bom para 4 mil, no 0-4, 4209. 083 descent para level 050. Down to flight level 050, Europa 083. 4209, confirme sua velocidade. É, vai manter 290 nesse dia, que é uma tendência. Gente. 083, conforme a speed. A speed is 280 knots, 083. Roger. Boa noite, Gona 604, ponto espera no 0 pronto. Autorizado 604, alinhagem decolar, 130 graus, 109. Autorizado decolagem no 604. Zona Lock 3305. 3305, completa aproximação de Chame Torre, 118, décima 6. 186, boa. Total 9907, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Sendo autorizada final, reportaremos localizador total. No 4209, desça até 3 mil pés, que é negal no 094. Informe que segue tráfego, sua posição de 12 horas 15 milhas no rumo sudoeste, passando o nível de voo 070 para 2 mil pés. É um Boeing 732 da total. Afirmativo, ciente, fazer 3014, é o colega no ticket. Qual a previsão para o Chané 6310? Qual o barulho da voz de golpe? Aguarda na escuta. realizar o pushback do 1? Acho que mais uns 2 ou 3 minutos, porque o Tom já desacoplou lá o reboque, deve iniciar o táxi em uns 2 minutos. Ok, obrigado. Gol 1889, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando no 33.25. 1251, 13325, gol 1889, obrigado. A04, decola o Zuno 8, controle 19, decimal 35. 1935, no 604. 3305, de Bipouso, 120 graus, 8 mais. Bipouso no 0, tanto 3305. Do Aracaju. E no táxi à direita, até o ponto de espera da 10, chama a torre 18.6 para decolar. Livre táxi, ponto de espera 18.6, bom trabalho, uma boa noite. De voo 370, sai da Momo, transição Frotti. Momo Frotti até o 37, Bono 604. 370. Autorizado Lima, tem 3152. Lima tem 3152. É. 186 no total. Esta Juliette mantém a minha escuta. Só na via pra direita, via Alfa, mantém a sua escuta 3307. Tá bom, pacote 6747? A do 4209. Azul 4209, informa o tráfego, essa posição de 9 horas, 13 milhas no rumo noroeste, passando o nível de voo 060 para o 370, é um Boeing da companhia, da Gol. Afirmativo, está visual para o tráfego, 4209. Gol no 604, informa o tráfego, essa posição de 1 hora, 12 milhas no rumo sudoeste, passando o nível de voo 060 para 2 mil pés, é o Embraer da Azul. Avistado, o gol no 604. Ação. 6747, volta a cópia. Opa, zero, aí, Frank. 40 na Perusque 50, decola curva direita, saída da El, Ledo e depois voa Updev, aciona 5550 e controle 19 decimal 35. Autorizado Guarulhos, o nosso nível 350, saída da El, Leda e após Bidev. Após decolagem de curva direita, aerovia UpMisk 50. 5550 transponder 7935, controle web 6747. O nível correto é 340, ok? Afirma, 340, grato. Deixa eu tracionar. Vai chamar 4 pronto. Tá, Panamá 313, autorizado, voar direto pelo. Santa Pedro, 393. Vento 120 graus, 8 nós. Ciente livre, pouso para o total 9907. 3152, decola os 23, controle 19 decimal 35. 1935, bom trabalho. 3152. Controle TAM 3152, cruzando 2300, perfil da PUCA. TAM 3152, contato radar na decolagem, subata nível de voo 330, sai da PUCA, transição Aracaju. 330, PUCA Caju 3152. Alguma possibilidade de estar presente barco, posição chama? Autorizado, TAM 3152. Vando chama, obrigado. Street descend 2000 feet, KNH 104, clear to final IOS, report established on localized. Right, down to 2000 feet, the QNH is 1014, clear IOS, I will give you a check established localized, Europa 083. 6310, 129 a bordo, 3 Natal. Alívio o táxi, à direita, tá com a esfera, chame torre 186 quando pronto. 186 pronto, chamará. 6310, obrigado. 1612. Autorizado, consegue por 0633. Flecha, esquerda, portal 612. Esquerda por 612. Portal 9907, solo os 24, livre à direita, táxi Alfa, Kilo, até o Pátio 3, na minha escuta. Alfa Kilo, Pátio 3, você escuta, total. Dor Salvador, boa noite, azul 4209, ILS X-ray, 2 milhas para o externo. 6409, aguarde autorização de pouso. 09. Gol no 604, chame centro Recife, frequência 126 decimal 85, alternando no 25 decimal 45. 685, 12545 para o gol no 604. Felipe Pouso, 120 graus, 8 nós. Livre Pouso, pista 90, sub 4208. Salvador, boa noite, Oxen M3 no zero. Espera, pista no zero. Observe o tráfego na final. Mantém a posição. Mantém a posição, M3 no zero.